Olá, cooperados e cooperadas Unimed São José dos Campos. Bem-vindos à nova edição do Copcast, um informativo em áudio feito exclusivamente para vocês. No início do mês de abril, tivemos o retorno do Núcleo de Sócios, OQS. A primeira reunião de 2023 aconteceu na modalidade presencial e teve como pauta as propostas da nova gestão para a Unimed São José dos Campos. Também na primeira quinzena do mês, ocorreu o Dia Mundial da Saúde, com o tema Cada Passo é Movimento, que veio para nos lembrar da importância de dar o primeiro passo na busca por uma vida mais saudável. Na temática Educação Cooperativista, os cooperados puderam participar do Web Meet Conselho de Administração, que debateu a relevância e as atribuições deste órgão na estrutura da gestão das sociedades cooperativas. Esse tema é de grande importância para o nosso negócio e contou com a participação dos cooperados que estão assumindo este cargo na nova gestão. Esse mês também tivemos uma novidade. O aplicativo Unimed SP Clientes agora conta com a opção de agendamento online de consultas para os clientes da carteira própria. Isso mesmo, sua adesão é opcional. Você pode selecionar quais dias e horários deseja disponibilizar no aplicativo e ainda o formato da consulta eletiva, presencial ou por telemedicina. Para aderir, basta entrar em contato com o nosso suporte ao prestador. Ah, e você já recebeu o boletim assistencial da competência de março com os resultados da cooperativa. É muito importante que você confira o material em nossos canais de comunicação. Nós agradecemos por esses minutos de atenção e esperamos que tenha gostado. Não esqueça de enviar para a sua consultora de relacionamento Prime seus comentários e sugestões. Esse podcast é uma produção da Unimed São José dos Campos. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.